Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, o meu nome é Tomás, tenho 12 anos e gostava de saber porque é que a água do mar é salgada. Ao contrário do que possas pensar, o sal não vem da água, mas sim das rochas. A água do mar é salgada porque ao longo de milhares de anos, a água foi desgastando os sais que existem nas rochas. A água que bate nestas rochas, muitas vezes e durante muito tempo, parte a rocha em pequenos fragmentos e liberta os sais para a água, tornando assim a água salgada. Os rios também são bastante importantes neste processo. Quando correm para o mar, com muita velocidade, vão desgastando as rochas por onde passam, levando consigo sais que depositam no mar. Daí vem a expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabias que a água do mar é mais pesada do que a água doce? Por isso é que consegues boiar na água do mar. O Mar Morto é o mais salgado do mundo. Tem este nome porque, devido à sua elevada salinidade, quase nada consegue sobreviver lá, exceto alguns micro-organismos que conseguem viver em sítios muito salgados. Flash Lab Educa. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.